Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Xfinity Series para falar um pouco aí da US Cellular 250, corrida essa que aconteceu em Iowa no sábado à noite. O mais interessante dessa corrida foi que apenas Brad Keselowski foi o Cup Drive da noite, né? Todos os outros estavam em Pocono, ficaram em Pocono, não viajaram, só o Keselowski pegou o seu helicóptero e foi lá meter o dedo na corrida da molecada. Elião, Eric Jones, terceira vitória dele no ano, faz um bom campeonato, né? Esse resultado para ele que foi uma redenção dos últimos resultados ruins que vinha acontecendo para ele, né? Não vinha muito bem, terminou muito bem as corridas aí. Uma possível vitória estaria vindo em Indianápolis, mas ele teve problemas de pneu. Depois, no finalzinho da corrida, mais problemas de pneu, mas agora em Iowa tudo certo, largou em segundo e venceu a corrida. Só para fazer uma ressalta, Elião, em Iowa, com a segunda posição dele, foi a 14ª vez que ele larga na primeira fila na Xfinity Series. Lembrando que temos até agora momentos, até o momento, 19 corridas disputadas, então o Eric Jones está muito bem, Elião. Então, Leonardo Guina, mais uma vitória para o Eric Jones, a terceira no ano. Ele que antes da temporada era o grande favorito ao título, né? Veio com toda a pompa após vencer na Truck Series, assumiu o carro 20, né? Que nos anos anteriores vinha sendo ocupado por duas Sprint Cup, equipamento que pode vencer em qualquer final de semana. E com a John Gibbs Racing, que é a equipe que domina a temporada, que venceu com mais outros dois carros, o carro 18, várias vezes com o Carbosch, com o Dani Soares, outro regular que também venceu nesse ano ao lado do Eric Sadler, vem mostrando essa dominância. Mesmo a gente for ver nos pontos, pelos problemas que o Eric teve no início da temporada, ele aparece apenas em quarto, só que no Chase Grid da Xfinity Series, o que se conta primeiramente são as vitórias, o Eric aparece na frente, ele acabou frustrando a expectativa do Ty Dillon de vencer, no final da prova ali o carro 20 sobrou e conquistou mais uma vitória para a equipe de Joe Gibbs, que é a dominante nessa temporada. Sobre o Keselowski, né, Léo? Mais uma vez a gente viu que a Penske está longe de ser uma equipe que tem a condição de bater de frente com a Joe Gibbs, né? Esse carro 22 vem sendo o melhor carro da categoria já há alguns anos, né? E nesse ano, o Ford Fusion, né? Se a gente for ver o desempenho da Roush, né? Tá bem aquém do que já foi, né? Lembrando que no ano passado o campeão foi um Ford Fusion, né? Com o Chris Busch. Leonardo? Foi campeão com o Chris Busch, Ford Fusion, e foi campeão também de proprietários, né? O carro 22 foi o carro campeão de proprietários, mas esse ano tá bem longe de vencer alguma coisa. Interessante essa corrida foi o Tadinho, né? Liderou aí 83 voltas lideradas e mesmo assim conseguiu ficar com a vitória, né? E assim, vamos combinar, né? Ele já tá devendo uma vitória. Ele que tem 97 largadas, tendo apenas uma vitória na categoria, que foi em 2014, eu acho que esse menino não tá tão bem assim não, né, Leão? Então, Leonardo, o Ty Dillon venceu pela primeira vez em Indianápolis, local onde ele fez a sua estreia na categoria, né? Já no longínquo 2012 ou 2013, acho que foi em 2012, mas enfim. 2012, onde ele terminou em 12, né? Isso. Onde ele terminou em terceiro lugar, mostrou um cartão de visitas bem interessante para os fãs da categoria, para a imprensa que acompanha a categoria. Mas J-Zero já passou pela categoria, o Busch já passou pela categoria, alguns pilotos já passaram pela Sprint, já são praticamente realidade na Sprint Cup, e Ty Dillon ainda não se firmou como piloto dominante da série, como lá em 2013, quando a gente começou esse podcast, nós não acreditávamos que ele poderia ser, né, Léo? Eu sempre falei que o Austin Dillon era melhor que o Ty Dillon. Essa briga de irmão. Mas o Ty Dillon, na minha opinião, ele tem capacidade, ele é um bom piloto, né? Apesar de eu achar o Austin Dillon melhor, e comparando os irmãos, mas em comparação a outros pilotos, ele tem um nível muito melhor, sim, que outros pilotos aí. Mas ele tá devendo, sim, Leão. Apesar de ele estar numa boa equipe e tal, bem-vindo. Ano passado terminou em terceiro, esse ano tá em terceiro no, na categoria aí. Tirando o pessoal de Vitória, né? Que são o Jones, o Sadler e o Soares, que já venceu. Por pontos, ele é o melhor colocado, tá em quarto. Vem na sequência ali. O Justin Auger vem um pouquinho próximo dele, mas sim, não tão próximo, né? Que ele tá 191 pontos à frente do Blake Koch, e o Justin Auger tá 169 pontos. Então é uma diferença boa aí, né? Então o Ty Dillon tá precisando, sim, não só de apenas corridas regulares, que isso ele já faz, né? Mas ele tá precisando de bons resultados, porque a Sprint Cup vai cobrar isso dele. Pode ser que a Xfinity Series não cobre isso dele, mas a Sprint Cup vai cobrar, e lá a cobrança vem que nem uma marreta do Thor, né? E acabou de passar uma moto aqui e atrapalhou a falar. Mas enfim, a cobrança lá é muito forte da Sprint Cup, né? Talvez agora não vamos sentir essa cobrança, mas quando chegar lá em cima, as coisas vão piorar pro lado dele. O outro contender que foi muito bem foi o Sadler, né? Aí foi a terceira posição. Uma surpresa maior, Leão, o Brennan Poole fazendo uma quarta colocação e fechando o top 5, o Dakota Armstrong, que assumiu o carro 18. É, curiosamente, ele estava no carro 18. E o Sam Hornish Jr. foi o sexto colocado. O Sam Hornish, que venceu essa corrida em Iowa, né, no mês passado, ele estava no carro 18 e venceu a corrida. E o Dakota Armstrong com o carro 18 foi o quinto colocado. O Sam Hornish foi o sexto. O Justin Auger fez uma boa corrida, foi o sétimo colocado. O Keselowski foi apenas o oitavo. Para mim, não valeu a pena o combustível que ele gastou com o helicóptero. O Josh Bear fez uma excelente corrida, esse menino aí. Foi o nono colocado. E fechando o top 10, acreditem, pasmem, né, o melhor Ford regular aí foi o Ryan Reed, Leon. Leonardo, em relação ao Dakota Armstrong e ao Hornet Jr., Dakota é um piloto que começou na Arca, né, correu na Truck Series, já vem alguns anos na Xfinity Series como piloto regular, e nunca fez nada, a não ser em alguns road courses e Super Speedway. Passou dois ou três anos competindo na RPM, muito mal, não mostrou boas coisas. Esse ano, numa equipe menor, na JGL, vinha fazendo até boas provas para o padrão da JGL. Sempre é uma equipe que, no ano passado, quando tinha o JJ, ele aparecia bem. Nesse ano e nesse final de semana, conseguiu comprar a vaga ali do 18, e fez uma grande prova. Esse carro 18, que em várias provas, várias vitórias no ano, dominou a prova. A primeira prova no ano com o Sam Hornish, e o Dakota, principalmente no final do dia, ele conseguiu um bom desempenho, conseguiu passar vários pilotos ali de maneira interessante, utilizando os pneus novos e o equipamento. Aí por alguma coisa, né, Léo? Às vezes compensa mais para alguns pilotos fazer somente algumas provas em carros bons do que competir temporadas inteiras em carros medianos, porque tem pilotos que se adaptam melhor em equipamentos piores, conseguem tirar o máximo desses equipamentos, já outros que tem mais, talvez por não ter tanto talento assim, não conseguem tirar esse a mais do equipamento, como o Dakota, que teve várias chances e nunca fez nada, mas com um carro bem acertadinho e tal, conseguiu fazer uma boa figura. Já o Sam Hornish Jr., né, ele que ressurgiu, venceu esse ano no Iowa, né. Ele tem algumas provas acertadas desse carro 2 da RCR. Mostra mais uma vez que talvez o futuro para ele seja tentar se tornar um piloto regular da Xfinity Series, ou até da Truck Series, competindo em boas equipes, com bons equipamentos. Acho que ele pode até brigar pelo título no futuro, né? Porque talvez seja até o mesmo exemplo do Dakota, né? Um equipamento pior, talvez ele não tenha a capacidade de fazer esse carro melhorar. E vários pilotos que conseguem tirar leite de pedra. Esses caras não conseguem, mas com bons equipamentos já, acho que eles conseguem fazer boa figura. Leonardo? Olha, você falou do Dakota Armstrong, vitórias em Super Speedway. Eu lembrei que ele venceu em 2010 a corrida de Talladega, pela Arca, só na memória aí, só para relembrar. Na Truck Series, a passada dele na Truck Series foi muito rápida, né? Foram apenas 2 anos aí, apenas um ano full time, dois não foram full time, ele fez participações apenas. E na Action Series aí, né, em 2014 foi full time, ele conseguiu apenas 3 top 10. 2015 ele conseguiu apenas 1 top 10, não conseguiu mais nada, né? E agora fez uma boa corrida agora nesse ano aí, perdão. Esse ano não, né? E agora nesse ano 2016 fez uma boa corrida com o carro da Gibbs, lembrando que ele faz temporada completa, mas ele já fez corridas com outros carros, né, Elião? Como bem o Elião falou aí, fez corrida na JGL. Elião? É um piloto fraco, mas que com bom equipamento ele até consegue aparecer bem. É aquele negócio, né? É, andando de fusquinha é uma coisa, agora quando você anda com a Ferrari, aí dá pra impressionar as garotinhas na esquina. Enfim, Elião, uma corrida boa, né? Eu gostei de bastante a corrida, que foi uma corrida movimentada, principalmente nas relargadas, todo mundo vinha com muita força, né, nas relargadas, muita troca de posição mesmo. Tivemos 6 bandeiras amarelas, tivemos 7 trocas de liderança, uma corrida tranquila, tinha uma duração de 2 horas e meia, mais ou menos, durou o evento ali. Eu gostei bastante, Elião. Não sei se você teve a mesma visão que eu. O Daniel Soares, só problema, não conseguiu fazer muita coisa. Ele que foi o pole, né? Tava muito feliz que ficou com a pole, mas não fez muito, porque teve sérios problemas aí, não conseguiu completar a corrida, Elião. Então, Léo, não foi um bom final de semana pro Dani Soares, né? Um piloto que já venceu esse ano, né? E sempre está conseguindo fazer frente ao Eric Jones e até o próprio Kyle Busch em algumas oportunidades, né? Mas eu acho que ele vai para Watch Green, né? Por ser um piloto mexicano, eu imagino que ele já tenha uma boa experiência em road course e pode aparecer bem nessa pista. É só terminando aqui, Léo, um outro pequeno destaque é o Josh Berry, né? Um piloto que ficou amigo do Dale Earnhardt Jr., né? Jogando jogos de Stock Car online, né? Eu acho que até curioso, né? Que ele e joga, até depois, né, disso aí, o Berry ganhou uma chance. Isso, ele ganhou uma chance na equipe de late model do Júnior em provas regionais. Foi bem. E já desde o ano passado faz algumas provas desse carro 88, né? É bem interessante, foi uma história alternativa. E é um piloto também já não é tão jovem assim, né? Não, o Josh Berry tá com 26 anos, né? Não é piloto. Não é velho, mas também não é novo, né? Não é aqueles meninos novinhos, 17 anos, tá aparecendo aí. E a história do Josh Berry é bem engraçada, bem lembrado, né, Leão? Eu até esqueci de comentar isso. O Josh Berry ganhou, né, uma... Digamos que aquelas oportunidades que a vida dá pra poucas pessoas, né, Leão? O Dale Earnhardt Jr. conheceu o cara jogando Wii Racing lá, que é o melhor simulador atualmente no momento aí pra computador, joga online. Conheceu o Josh Berry, deu oportunidade pra ele, pôs o moleque pra correr, o moleque vem correspondendo, né, Leão? Atualmente, Elião, o Josh Berry, naquela categoria lá, Late Model, né, ele que faz full time esse ano, ele é o vice-líder do campeonato com 2 vitórias e 5 corridas. O ano passado ele fez uma participação, né, fez 4 corridas, das 4 corridas ele venceu 3. Então o Josh Berry aí se mostra um piloto sensacional, deve ser tanto online como né, e o piloto aí na vida real também. Então parabéns ao Dale Earnhardt Jr. pela sua iniciativa, por dar essa oportunidade a um cara que jogava online, né, e agora tá virando um piloto de verdade. E Elião, eu acho que eu vou comprar para mim um computador mais potente, né, vou comprar uma direção de simulador, aquela GTO, sei o que, LaTeX de R$2.500, e vou começar a jogar, né, esse jogo online aí. Vai que o Dale Earnhardt Jr. me vê jogando e me contrata para fazer algumas corridas para ele. Então, Léo, essa aí são uma das histórias engraçadas da NASCAR, né? A NASCAR que o automobilismo lá é muito forte nos Estados Unidos e consegue trazer boas histórias para nós. Léo, vamos falar agora do campeonato, né? Corrida interessante, corrida muito boa, mas sem muitas grandes movimentações, acidentes normais, nada de eufórico aí, nada de diferente aconteceu na corrida. Campeonato, falar do Chase Grid aqui, tá, pessoal? Porque não convém falar do campeonato de pontos, porque não tem nada a ver com a realidade. O Eric Jones é o líder com 3 vitórias, Sadler e Soares tem uma vitória cada um, de segundo e terceiro. Aí temos por pontos Ty Dillon, Justin Auger, Brandon Galgan, Brandon Poole, Brandon Jones, Darren Wallace Jr., Ryan Reed, Ryan Sieg e Blake Koch. Esses aí são os 12 primeiros classificados, né? Esses aí são que estão com vagas no Chase. Lembrando que está garantido só o Jones, o Sadler e o Soares. O resto aí pode tudo mudar, porque não venceram, então eles estão por pontos, né? Quem tá ali doido para tirar um desses aí, que tá por pontos, é o Jeremy Clemens, que lá está logo atrás ali, 24 pontos do Blake Koch, né? O Rochester está empatado com os três, então, com os dois, né? Então os três empatados aí, 24 pontos atrás. O Dakota Armstrong, como fez uma boa corrida nos top 5, jogou ele muito para cima na classificação. Ele tá 26 pontos atrás, né, do Blake Koch, ou seja, ele tá 2 pontos da zona de corte. E o Ryan Priest, aquele carro humilde da JD Motorsports lá, ele vem 118 pontos atrás. As coisas para ele estão um pouco mais complicadas. É, Leão? Então, Léo, essa briga tá interessante. Desses pilotos aqui, acho que se o Dakota Armstrong conseguir fazer mais algumas provas com bons equipamentos, ele pode até tentar descontar essa diferença para o break-up. Lembrando uma coisa, esses pilotos que estão nessa briga aqui, do Ryan Reed para baixo, é muito comum deles terem problemas de abandono no início das provas, ou seja, é comum eles perderem 20 a 25 pontos por corrida, né? Como a gente vai ter mais dois road courses, né? Onde isso é bem comum, prova em Crystal também, né? Eu acho que está bem aberta essa disputa ainda. Dois não, três, Leão. Três provas em road course? É, agora agosto começa em Green, né? É Green, Bristol, depois é Road America e Mid-Ohio, Road America, uma coisa assim. É mais ou menos isso, Leão. Eu até posso confirmar aqui. Mas eu lembro que a gente até comentou no podcast alguns passados aí, é isso mesmo. Ó, eu só falei errei aqui, ó. É Green, Mid-Ohio, Bristol e Road America. Mas em pelo menos em Watkins Green, pelo menos nós temos a prova comum, né? Que tem vários pilotos da sprint que competem, né? É, já em Mid-Ohio e Road America, como os regulares competem, é mais fácil você. É mais complicado você ter um resultado ruim, porque aí o seu adversário vai ganhar mais pontos, né? Com menos concorrentes, né? Um fato aqui, Leonardo, não sei se você sabe, queria até uma dúvida minha. Em relação ao Justin Marques, é o piloto que corre no 42 em algumas provas. Eu queria saber se, por acaso, uma vitória dele, ele anda relativamente bem em road course, uma vitória dele, ele seria elegível ao Chase, porque ele só fez 11 largadas. Então, é uma excelente pergunta aí, porque ele fez... Ele tem que... Eu não sei se a regra é válida pro Xfinity Series, né, do top 30. Se ele estiver dentro do top 30, é certo, ele está classificado, sim, ele se classifica. Mas é difícil. Provavelmente. Mas a NASCAR, pelo que eu entendi, ela teria uma regra de caso a caso, né? Você pelo menos teria que tentar se classificar para todas as provas, né? Tanto que no caso do Tony Stewart e no caso do Kyle Busch, ela deu um ok, né? Agora, nesse caso, os pilotos estão fazendo part-time, eu não vi nada falando sobre isso, né? Na Sprint Cup é difícil, porque como mesmo com a diminuição do grid, com menos pilotos competindo, é muito difícil um piloto que está fazendo apenas metade do campeonato ficar entre os 30 primeiros, né? Mas eu não vi nada até o momento. Pode ser. É algo que é até possível o Justin Marques vencer ou em Road America ou em Mid-Ohio. Não é algo impossível. E só para falar aqui, Leão, o Justin Marques, no momento, ele é o 23º colocado, né? Ele tem 1.632 pontos aí. Ele tá logo atrás do Joey Gaze. Isso mesmo. No caso do Sam Horne Jr., que é o 33º, ele fez apenas 2 largadas. No caso dele, eu não vi falando nada, mas eu imagino que ele não estaria apto para competir com o Chase. Então, Leon, dei dando uma olhada aqui no livro de regras do Chase, da X-Men Series. O piloto também, assim como na Sprint Cup, tem que estar dentro do top 30, né? Para ele ser elegível ao Chase. Mas não fala essa questão aí que nós levantamos no caso do Justin Marks, que tem corrida menos, né? Ou o caso até do Sam Roche, que fez apenas duas corridas, se ele estaria elegível ou não. Mas lá fala que o piloto é igualzinho do Sprint Cup, né? A única diferença é que na X-Men Series, né, tem o Dash for Cash, que é aquela corrida que tem um formato diferente, sendo que foi bem legal, né? Formato por bateria. O vencedor do Dash for Cash também garante a vaga pro Chase, né? Então nessa questão aí eu não encontrei a regra e assim, o site do J-Sky hoje está com problema. A gente não está conseguindo acessar o site, todas as páginas que tenta acessar dá problema, só a página principal mesmo que dá para ler alguma coisa. Mas eu vou procurar essa informação para trazer para nós aqui e tirar a sua dúvida também, que também passou a ser minha agora, né? Então o bloco da X-Men Series é isso mesmo, né? Voltamos para falar daqui a pouco da Sprint Cup, a corrida que iria acontecer no domingo, mas aconteceu na segunda, debaixo de muito nevoeiro, e terminou com nevoeiro.